não dá. Eu, você, depois é assim de tom a tom. Só eu sei a dor. Vou porque aqui não dá. Sei, estou no ar. Não, não sei. Não vi, não fui. Tô aquém e além. Não viu, pensou, já foi. É um som, se esvai no céu, no mar, no chão, no ar. Foi o que vi depois.